E aí você viu a correria, a gritaria do povo, o trabalhador, que não teve como chegar ao serviço. E se chegou ao serviço, chegou em casa de volta depois da meia-noite, porque não tinha veículo suficiente para transportar toda a população. Essa é uma questão que tem que ser resolvida no município. Eu me lembro que quando estava na prefeitura, os ônibus paravam ali na Praça Americana do Brasil. As pessoas tomavam sol e tomavam chuva, principalmente crianças, idosos e pessoas que necessitavam de um atendimento especial. Uma grávida, por exemplo, tinha que ficar lá debaixo de sol, de chuva, esperando o ônibus para ir. E além do mais, havia uma passagem para cada lugar que você fosse. Se você saía da Praça Americana do Brasil e fosse para a Vila Jaiara, você pagava uma passagem. Se você saía da Vila Jaiara e ia para o Daia, você vinha na Praça Americana do Brasil, pagava uma passagem. Da Americana do Brasil ao Daia, você pagava outra. Era isso que acontecia. Nós criamos o terminal urbano, que deu segurança, tranquilidade para o usuário de ônibus e também economia de 50% na passagem, porque o cidadão que faz dois percursos pagava duas passagens e agora paga uma. É importante a questão municipal, a prefeitura, a Câmara de Vereadores. E o procurador regional eleitoral aqui de Goiás, o Marcelo Ribeiro de Oliveira, ele está concluindo o levantamento sobre políticos que estejam em cursos na Lei Ficha Limpa e que não poderão ser candidatos nas próximas eleições municipais. Os arquivos da Procuradoria do Tribunal Regional Eleitoral estão sendo alimentados com dados de todas as comarcas de Goiás para instruir as ações que visam aplicar a nova legislação que disciplina postulantes a cargos eletivos. Será na prática a primeira eleição em Goiás e no Brasil, regida pela Lei Ficha Limpa, aprovada em 2010, já que a aplicação no pleito de 2010 foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora ele está em vigor. Então já é uma garantia para o eleitor. A Lei Ficha Limpa. A própria justiça vai encarregar de afastar aqueles que têm ficha suja. Mas isso não significa que os outros que ficarem mereçam o seu voto aberto escancaradamente, não. Cabe a você, como um analista em quem você vai votar, escolher de acordo com a sua consciência e com o passado, a vida de cada candidato, você vai dar o seu voto. Cidadão é ficha limpa, não tem ficha suja. Mas se você conhece a vida dele, é mais fácil de você votar. Bom, essa é uma pessoa boa, uma pessoa que cumpre com seu papel, uma pessoa que é digna, uma pessoa que realmente faz parte da sociedade, preocupando-se não só com ele, mas com a cidade também. Então já é uma pessoa que tem todas as qualidades para ser candidato. Agora, se você pega um desconhecido, você nunca viu, não sabe de onde ele veio, você vai dar seu voto no escuro? Eu pergunto, você avalizaria alguém que você não conhece? Você daria a sua assinatura numa nota promissória de uma pessoa que você não conhece? Você só avaliza quem você conhece, porque sabe que está avalizando uma pessoa boa, porque o avalista não é para pagar a conta. Quem tem que pagar a conta é quem tomou o dinheiro emprestado. Mas se você avaliza uma pessoa boa, ela vai pagar a conta. Se você avaliza qualquer um, você corre o risco de pagar a conta de quem você avalizou. Assim também o voto. Você, ao dar o seu voto, você vota em quem você realmente confia. Você dá uma procuração para alguém falar em seu nome na Prefeitura Municipal ou na Câmara Municipal. Portanto, esse ano é ano de eleição. E nós esperamos que realmente haja uma modificação de comportamento. O eleitor, sabendo que o voto que ele dá um voto em 10, 20 segundos no máximo, E aí ele vai ter a consequência de 4 anos. Se vota bem, são 4 anos de prosperidade, de desenvolvimento, de bem-estar, de felicidade, de tranquilidade, sem corrupção. Mas se você dá o voto mal, você não tem como retirar o voto da urna mais. Aí a sorte está lançada. Se você votou mal, são 4 anos de atraso, de notícia negativa contra a cidade e contra a própria população, de prejuízos para a cidade. Tudo isso que está acontecendo aí é fruto do nosso voto. Toda essa questão que está acontecendo aí é fruto da nossa decisão. É uma decisão livre, mas uma decisão que tem que ter responsabilidade. Porque se nós não tivermos responsabilidade no voto, nós corremos o risco de atrasar o desenvolvimento do município. Aí não só eu perco, como toda a comunidade perde. Votando bem, haverá desenvolvimento. Vamos escolher o nosso candidato. Não vote em qualquer um aquilo que vem na sua cabeça, não. Analise. Assim como você vai cortar o cabelo, você procura o barbeiro da sua confiança. Assim como você vai na farmácia buscar o remédio do médico que é da sua confiança, você também deve ter confiança em quem vai votar, para você ter condição de bater no peito. Eu votei no fulano de tal e ele está cumprindo com o papel constitucional que lhe é reservado. Caso contrário, podemos cair numa enrascada que aí não tem saída, só daqui a 4 anos. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil de ontem para hoje na Regional de Anápolis. Lembrando uma vez mais que os delegados permanecem em greve e com isso não tem ocorrências registradas. Somente os flagrantes e requisição de exames cadavéricos estão sendo registrados na delegacia da Polícia Civil. Uma única delegacia, a Delegacia Geral. Todos que têm as suas casas roubadas, furtadas, se não for de flagrante, não tem como registrar. Pode registrar até em 6 meses, mas até lá o bem já foi vendido, né? Já foi trocado numa boca de fumo, já foi repassado para frente ou destruído. Lamentavelmente, esse impasse entre delegados e governo, quem paga, mais uma vez, é a população. Olha, lamentavelmente foi registrado na delegacia da Polícia Civil mais uma morte a esclarecer, tendo como vítima, nesse caso aqui, o senhor Geraldo Manuel de Souza, um aposentado residente na cidade de Uruana. Quem comunicou esta morte foi o Cleino Manuel. Ele contou na delegacia que é filho da vítima. O seu Geraldo estava internado desde o último dia 6. Segundo aqui o filho dele, o seu Geraldo estava conduzindo uma motocicleta Fan 125 cilindradas, lá mesmo na cidade de Uruana, quando foi abarroado por uma outra motocicleta, que era conduzida por um menor. E essa motocicleta de entrega de gás, ela tinha uma carretinha. O seu Manuel caiu, foi trazido para o hospital de urgências no último dia 9, e de ontem para hoje, lamentavelmente, ele não resistiu e acabou morrendo devido aos ferimentos, lamentavelmente. Olha, tivemos um caso aqui de um rapaz de 20 anos de idade. Esse rapaz é o Richard Antônio Araújo. 20 anos. 13 passagens pela polícia e sempre pelo mesmo artigo 155, ou seja, furto. O negócio dele é furtar toca-CD em carro. O duro é que além de furtar o toca-CD, eles quebram o vidro, né? O prejuízo é duplo para o dono. São da CPP tem 3 meses pela prática de furto. Ontem, ele furtou no carro do Lázaro Martins Lourenço. Foi logo depois, tinham 4 viaturas da PM cercando o bichinho, rapaz. Ele negou, disse que tinha jogado em cima do banco. Meu querido, só de você quebrar o vidro, retirar o toca-cereja não é furto, não, meu querido. Mas a verdade foi essa também, não. Ele colocou na bolsa e foi embora correndo. Aí depois estava reclamando da delegacia que a cela está muito cheia. Amigão, se quer comer comida quentinha, coberta quentinha, cama arrumadinha, não vai roubar. Delegacia Geral são 20 presos. No espaço para 4 presos no máximo. Tem presos saindo pelo ladrão. Mesmo assim, o cidadão ainda resolve roubar. Olha, aconteceu de sexta para sábado uma tentativa de assalto. Pelo menos foi isso que nos foi passado. Aconteceu no Jardim das Américas, terceira etapa, ali próximo ao presídio, onde a vítima foi o Márcio Caíque de Oliveira. Esse rapaz acabou sendo baleado no pescoço e também no ombro. Segundo informações, ele tentou fugir dos assaltantes, bateu no poste, bateu num container e acabou conseguindo fugir. Foi levado para o hospital de urgências e uma familiar desse rapaz nos procurou para falar do atendimento no hospital de urgências. Segundo ela, ele não conseguiu ser atendido ali naquele local. Teve que ser levado no carro particular para a Santa Casa de Misericórdia. Ela nos deu detalhes como foi a ocorrência e principalmente o atendimento no Ana. O assalto começou na madrugada de sexta-feira, próximo à sua residência mesmo, a mais ou menos uns 600 metros do presídio, no Jardim das Américas, terceira etapa. Ali eles foram cercados por um Gol prata, quatro portas, que desceram dois rapazes do veículo, dando abordagem a eles. No momento, né, eles pressão demais, não sabiam o que fazer, engatou uma ré no carro e começou a dar tiro e tal. Não obedeceu porque eles ficou com medo, assim, se a gente desce, eles levam o carro e mata a gente depois. Como que faz, né? E por eles dar ré no carro, eles bateu num porte, depois engatou a primeira, saiu do porte, deu outra ré e bateu num disque caçamba que tinha no meio da rua. E aí o pessoal atirando, e ele foi atingido com duas balas. Uma atravessou o pescoço e a outra atravessou o ombro dele. Opção, um hospital de urgência, né? Pra ser atendido. Chegando lá, eles entraram, falou assim, moça, rapaz foi baleado, tem como tá atendendo ele aqui, tá baleado, dois tiros e tal. Falei, não, a gente não pode atender agora, tem que preencher a ficha, tem que fazer perícia no veículo. Não tem como, eu preencho a ficha, vocês atendem ele aqui. Ele baleado. Baleado. Tem como atender? Não, se você preencher a ficha, a gente vai mandar ele pro quarto. Mandou ele para um quarto com duas camas já ocupadas e ele aguardando em pé no quarto. Aí o pessoal que estava lá aguardando para ser atendido falou assim, não leve ele para Santa Casa, porque aqui ele não vai ser atendido. Ele ficou muito tempo lá esperando? Cerca de uns 10 minutos, mais ou menos. Em pé? Em pé. E aí o rapaz, no próprio veículo mesmo, levou ele para Santa Casa. Eles não forneceram nem mesmo uma ambulância para estar levando ele para lá, né? Para transferir para lá. Chegando na Santa Casa, foi muito bem recebido, muito bem atendido, a família toda agradece, fez uma ótima cirurgia. Ele saiu ontem do hospital, né? Saiu ontem, ficou na UTI um dia e meio, ficou em coma induzido, depois foi para o quarto de observação e teve uma ótima recuperação. Você acha que faltou boa vontade do hospital de urgências? Com certeza, faltou boa vontade, faltou bom atendimento, faltou os primeiros socorros, né? Os primeiros socorros. Tentar tapar o buraco para não vazar sangue ou fornecer uma ambulância para estar levando. Fizeram, né? Nada? Nada, só falou para aguardar. E ele ficou aguardando até que vocês perderam a paciência e levaram de volta. Levaram para Santa Casa. Mas ele está bem agora? Agora ele está bem, graças a Deus. Pois é, essa denúncia feita por esta mulher, lógico, o cidadão tem que ser bem atendido. Acho que quando chega alguém baleado no hospital, tem nem que perguntar o nome, nem que preencher ficha, não. Leva, cura o cidadão, depois você faz a ficha. E tenho certeza de uma coisa, não deve ter sido nenhuma determinação de cima para baixo. A gente sabe que a doutrina do hospital de urgências é atender a todos os casos de urgências e emergências. Com certeza, esse caso vai ser apurado pelo Dr. Luiz Cláudio Gonçalves, que é o diretor clínico do hospital, porque isto não é determinação do hospital de urgências. Aliás, sempre primou pelo bom atendimento a todos que ele procuram. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Em depoimento sigiloso de quase 3 horas ao Conselho de Ética do Senado, os delegados da Polícia Federal responsáveis pelas operações Vegas e Monte Carlo confirmaram a ligação do senador Demóstenes Torres, sem partido, com o empresário Carlos Augusto Ramos. Integrantes do conselho afirmaram que os depoimentos de Raul Alexandre de Souza e Matheus Mella Rodrigues comprovam que Demóstenes usou o mandato para defender interesses de Cachoeira no Congresso Nacional, assim como mantém uma relação de intimidade com o empresário do ramo de jogos. Notícias da Manchester. A CPI do Cachoeira decidiu ontem franquear à defesa do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, o acesso às provas recebidas pela comissão contra ele numa tentativa de ouvi-lo na próxima semana. O Supremo Tribunal Federal, STF, impediu ontem o depoimento do empresário, alegando justamente que ele não teve acesso às provas que estão na comissão de inquérito. A comissão votou um novo requerimento convocando Cachoeira a depor. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar ontem ultrapassou a barreira de R$2. O dólar só está crescendo. E a informação é porque está havendo uma crise na Grécia e a Grécia pode sair da região do euro. E com isso a Grécia daria um calote internacional na dívida que tem. E isso assustou o mercado no mundo todo. E assustando o mercado, aqueles que são investidores nas bolsas preferiram pegar o dinheiro e investir em moeda, que é mais segura. E investiram no dólar. O dólar ultrapassou ontem aos R$2 e fechou aos R$2. O dólar turismo, com isso, subiu também. Ficou mais caro agora viajar para o exterior. O dólar turismo está valendo hoje R$2,10. Já o dólar paralelo, R$2,12. Notícias da Manchester. Julgamento no STJ nega a habeas corpus a Carlos Cachoeira. Um pedido de vista interrompeu o julgamento do habeas corpus em favor do empresário Carlinhos Cachoeira, na quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O resultado do julgamento está praticamente dado. 3 dos 4 ministros que formam a turma já votaram a favor da manutenção da prisão de Cachoeira: Gilson Dipp, Marco Aurélio Belize e Jorge Mussi. O ministro Adilson Macabo pediu vistas, mas indicou que poderá também votar contra a liberdade de Cachoeira. O julgamento deve ser concluído na próxima semana. Até lá, Cachoeira permanecerá preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. O adiamento impede que a defesa recorra ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de reverter a prisão, que está praticamente consolada ou consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros que negaram a liberdade a Cachoeira, pesou principalmente a favor da manutenção de Cachoeira na prisão a participação de policiais civis, militares e federais no esquema. A maior parte desses policiais, afirmou o ministro Mussi, estava na folha de pagamento de Cachoeira. Isso impediria, no entendimento dos ministros, que o Estado investigasse os crimes imputados contra ele. A medida de vista de Macabo e suas críticas indiretas incomodaram os ministros Marco Aurélio Belize e os outros que estavam lá também, mas ele afirmou que ele tem dúvida e, consequentemente, pediu vista do processo. Mas praticamente já está decidido. A negativa do habeas corpus é que dos 4, 3 já votaram contra a liberdade de Cachoeira. E por falar em Cachoeira, a CPI na Assembleia Legislativa começou ontem para investigar casos como este aqui, ó. Oi. Tá onde? Ó, eu vou ali no Demócio e vou passar isso. Deixa eu falar, o Sérgio Ramos tá aqui comigo aqui, falando que o Ministério Público deu apoio lá pro prefeito, vai dar o apoio pra ele. Aquele assunto que você falou que vim fazer a proposta, não posso falar perder não, né? A contraproposta que o prefeito fez. Não, pode falar, porque eu não mexi mais com isso. Eu falei isso aqui, quem tá com você é o Sérgio da Prefeitura, aliás, né? É o Sérgio Ramos. Tá nervoso hoje, eu não vou falar com o Sérgio. Aí fala, não, pode falar pra ele, passou inclusive o Carlinho pedindo pra falar com o prefeito. Prefeito, pode falar com ele, aparelho do Oval, já vai falar com ele. Porque se dá uma acalmada lá, não entra nesse agora não, fala pra ele. Ué, tá nervoso por quê? Não, você não atende ele aí. Rapaz, os caras só desabafam com os outros, quando chega perto de mim, fica todo mundo calminho. Eu dou um calmante pra eles. Eu falei pra ele que ele tá lá, ele tá nervoso. Então, ó, um abraço, daqui a pouco eu tô aí. Não, Carlinho, mas pode falar o treinador dele, né? Ele, perfeito, pra falar, senão ele acaba entrando no meio. Tem que dar uma segurada aí, que eu vou conversar. Não, tô vindo cá que ele tá aqui. Vem cá que ele tá aqui. Aí a gente mata aqui. Notícia notícias da Manchester. Essa conversa aí entre o Cláudio Abreu, que inclusive está preso lá em Brasília, e o Carlos Cachoeira, ela se deu através de uma dívida que a prefeitura tem com a Queiroz Galvão, de 4 milhões e 500 mil, e que o Cláudio Abreu, o grupo do Cláudio Abreu, estava comprando a dívida pelos 4 milhões e 500, eles pagariam a Queiroz Galvão o que a prefeitura deve, e a prefeitura passaria a ficar devendo para eles. Só que a dívida de 4.500 subiria para 20 milhões de reais. Acontece que, depois do acordo que foi feito no final, a prefeitura se encarregou de pagar 32 prestações de 500 mil ao Cláudio Abreu e ao grupo que fez a negociação, totalizando 16 milhões de reais. Não se sabe para onde foram os quatro, mas o certo é que a prefeitura, que poderia ter uma dívida de 4 milhões e 500 mil, passou a dever 16 milhões através da dívida que foi feita, da divisão. Essa é uma questão complicada, porque trata-se do envolvimento de terceiros negociando para passar a perna no município. É, ué, se o prefeito pagar 4.500, ao invés de pagar 20, sobrariam para ele 15 milhões e 500 mil. Com 15 milhões e 500 mil, ele faria uma revolução na administração municipal. No entanto, ao invés de fazer diretamente o negócio com a Queiroz Galvão, quem foi fazer o negócio foi o grupo do Cláudio Abreu, com o Cachoeira. Eles foram lá fazer a compra dos 4.500, que a prefeitura, com a moral que tem, poderia chegar lá e fazer ela diretamente essa negociação. Não precisava de intermediário, ainda mais intermediário que comprou uma dívida por 4.500 e tem para receber da prefeitura 20 milhões, porque é a dívida atualizada. Isso vai ser investigado aí pela CPI da Assembleia Legislativa, que foi instalada ontem. Aqui está dizendo claramente, a CPI aprovou também requerimentos para solicitar cópias de inquérito das operações Vegas e Monte Carlo, e pedidos de colaboração com documentos e auditores do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. A comissão quer investigar contratos das prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão e Anápolis, todas geridas por políticos de oposição. Então vejo, senhores, que todas elas estão envolvidas até o fio de cabelo nessa crise toda, e são citadas na Operação Monte Carlo, justamente porque fizeram um contrato com a Delta, que é a empresa que está sendo investigada. Porque aqui, no caso de Anápolis, o prejuízo que a prefeitura permitiu a Delta fazer é uma coisa incalculável. Os senhores vão ver a hora que a CPI acionar a presença do prefeito lá. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com o coronel Paulo Inácio a respeito de reclamações que têm chegado aqui ao nosso programa, com a falta de policiamento, principalmente ali naquela região da Avenida Pedro Ludovico, onde estão aquelas casas populares, lá no Copacabana, Vila União, aquela região. Vamos ver o que é que o coronel Paulo Inácio tem a dizer. Ademar Santino, moradoras, mães de famílias residentes no bairro Paraíso, famoso Morro do Cachimbo, liga para o nosso departamento de notícias pedindo socorro à Polícia Militar, dado o número de bandidos, vândalos, drogativos que existe naquele bairro. Está pedindo mais policiamento naquele local. Eu estou com o coronel Paulo Inácio. Coronel, as mães estão pedindo socorro ao senhor. O que que você, no dia da Semana das Mães, o que que o senhor pode falar para elas? Bom dia. Bom dia, Geraldo, Ademar, ouvintes da Rádio Manchester. Infelizmente, nós estamos passando por um período e por uma fase que cada dia que passa parece que está ficando mais complicada essa questão das drogas. Isso tudo é o combustível, é as drogas, principalmente o crack. E até o momento, isso não é só no Brasil não, em nenhum lugar do mundo não encontraram a receita ainda ideal para sanar esse câncer, esse drama que a sociedade e as pessoas estão passando, principalmente as famílias. Porque o usuário de droga, do momento que ele passa a ser viciado, ele vicia logo na primeira ou na segunda vez que usa. Não existe essa história de experimentar. É bobo é quem experimenta a droga pensando que ele vai dar conta e depois não vai usar mais. Infelizmente, essa é a realidade. E a pessoa que começa a usar droga, ela perde a sua força de trabalho, ela traz a tragédia para si, para a família e para a sociedade. Né? Infelizmente, nós estamos convidados. Agora, a polícia tem que fazer seu trabalho e continua fazendo. É uma região que tem crescido bastante, que pega aí a partir da pecuária até o Posto Presidente, em função daquele conjunto que foi construído, daquelas escolas que foram levadas para lá, aquele Instituto Federal, e a polícia tem trabalhado. Agora, infelizmente, as drogas, principalmente o crack, têm tirado a tranquilidade, o sossego e a paz das pessoas. Notícias da Manchester. E você quer participar? Telefone para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone em que você deixa a sua mensagem. Olha, a principal manchete dos jornais de hoje é com relação à lei de acesso à informação, que entra em vigor a partir de hoje. A lei de acesso à informação entra em vigor. Executivo está mais preparado para atender o cidadão. A lei de acesso à informação pública entra em vigor hoje sem que legislativo e judiciário no Rio de Janeiro estejam preparados para atender a um direito do cidadão, o livre acesso a dados oficiais. 6 meses depois da promulgação da lei, o Congresso Nacional deixou para discutir hoje as regras de classificação de documentos tratados como sigilosos. Nos tribunais, uma comissão ainda será criada para regulamentar a legislação. No Executivo, as principais regras já foram estipuladas. Já nos estados, a situação também é de despreparo, o mesmo acontecendo com municípios. Com a nova lei, o cidadão tem direito de solicitar, sem precisar explicar o motivo, qualquer documento público, exceto o que diz respeito à intimidade de terceiros, ou seja, que estejam em sigilo de justiça. Olha, agora eu vou falar mais sobre isso aqui, essa lei. Essa lei é muito importante. Você, por exemplo, que tem o bairro e quer saber se o seu bairro vai ser asfaltado, se está na ordem, você tem o direito hoje de cobrar a prefeitura e ela tem até 30 dias para dar a resposta para você. É obrigação. Você vem com: eu moro aqui no bairro tal e quero saber se tem programa de asfalto para cá. Olha, eu tenho aqui uma erosão, quero saber quando é que vocês vão fazer a recuperação da erosão. Está faltando energia aqui na região onde eu moro. Você vai poder fazer isso sem precisar da intermediação de ninguém. Você pode fazer direto reclamando na Prefeitura Municipal. Mas eu vou dar essas explicações mais. Agora vamos àqueles que telefonaram e deixaram aqui a sua mensagem. Fala, comunidade. Demar, bom dia. Meu nome é Paulo César. Sou morador aqui da Adriana Park, da Rua Margarete. Venho novamente falar com você, pedir seu apoio, sua participação aí. Foi só audiência muito grande, às vezes. Com a sua força e seu pedido, às vezes aparece algum da prefeitura, pelo menos para avaliar essa área nossa aqui, questão dessa erosão que está acontecendo com o lote aqui. Pois era um corguinho, eles simplesmente estão canalizando a água do Adriana, agora estão canalizando daquela parte da nova vila, do fundo da rua Palmeiri, mas jogando a água tudo dentro daquele corguinho. Sem essa canalização, já está desse jeito, o corgo já está erosão, tomando conta, está comendo o lote aos poucos. O que vai ser, será, daqui mais uns anos, quando continuar desse jeito, jogando água lá, e a prefeitura simplesmente não dá nenhuma posição, não vem verificar nada, não manda ninguém, não providencia. Está pior no caso da Avenida Patrícia mesmo, que tem o projeto de continuação da rua. Peça algum repórter seu, alguém para procurar a população e dar uma coisa para a gente. Peço seu apoio, sua contribuição e agradeço até o momento. Continuarei lutando pelo benefício do nosso bairro. Obrigado. Fala, comunidade. Amigo Ademar, aqui fala o Oripim, presidente da Associação de Morador do Bairro Boa Vista. Você sabe a minha luta aqui por esse bairro. Aqui nós temos uma praça que leva o nome do meu pai, chamado Bené Silva, desde a gestão do prefeito do começo, ele prometeu renovar a praça, fazer a quadra para os meninos jogar bola, só que até hoje nunca aconteceu nada disso na Boa Vista. Apenas fizeram o calçadão do campo do Anápolis, que serve para o povo caminhar. Mas os jovens precisam jogar bola, precisam da quadra de esporte. E a quadra de esporte está abandonada, como a quadra que leva o nome do meu pai também, que está muito abandonada aqui no bairro Boa Vista. Foi promessa do prefeito atual hoje, e nunca foi cumprida essa promessa. Deus, que ele entrou lá. Eu preciso que você dê uma força para nós, tá? Fala, comunidade. Bom dia, Demar, aqui é a Cida. Te convido para vir cá no Vale do Laranjeiro, aqui embaixo, para você ver a situação daqui, como é que tá. Todo ano esses políticos, de 4 em 4 anos, esses políticos vêm aqui com promessa que vai arrumar, que vai dar documento, que vai sair daqui, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E sempre a mesma coisa. Traga eles aqui, Demar, para eles verem a situação. Não tem esgoto, não tem água, não tem nada. Aqui é a cisterna, no tempo da seca não tem água. Te convido para brincar, para poder brincar. Obrigado, tenha um bom dia. Fala, comunidade. Prefeito, bom dia. Meu nome é Carlos, sou morador aqui da Alameda, São Paulo, aqui no setor aeroporto. E gostaria de dizer com o senhor, junto à CFPB ou junto à Polícia Rodoviária Federal, o que podia ser feito para fiscalizar os caminhões caçamba que estão retirando terra aqui no morro, aqui do setor aeroporto, levando para aquela obra que tem ali próximo ao Barra de Luz, na Campo da Polina, porque nenhum caminhão está lotando sua casa. É pedra caindo no asfalto, é poeira, é terra. Esse dia eu estava de moto, caiu uma pedra no caminhão. Graças a Deus que a pedra correu para o mar, se essa pedra fica no meio da estrada, não ia ter jeito de desviar dela, ia cair, ia bater nessa pedra e ia cair. Eu queria muito saber se essa CFTB podia vir cá, eu ganhei esses caminhões, eu era lá nessa caçamba, porque eu queria um bode de planta, acho que esse caçamba tem que ter hora, né? É terra, é pista, é pó, é tudo para carregar na estrada aqui. Vem que você pode falar assim, muito obrigado e bom dia. Fala, comunidade. Ademar, sou Giovanni, moro em Jandaia, e tem uma criança minha que estuda no SESI, Vila Jaiara. E eu pedi para comunicar a companhia de trânsito para dar uma fiscalizada na porta do SESI, que tem pais que vai deixar a criança ali para no meio mesmo da rua, oferecendo risco à própria criança deles. Para no meio da rua, fecha o trânsito, que é uma bagunça danada. E não tem nenhuma fiscalização ali na porta. Pedi para comunicar a eles, para dar uma olhada, e desde já a gente agradece. Obrigado e bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a vocês que estão acompanhando a nossa programação. Bom, os senhores ouviram aí a palavra de Giovanni, não é? Ele falando que tem uma criança que estuda lá no SESI da Vila Jaiara, e ele vai levar a criança à aula e ver muitos pais que não têm o cuidado ao deixar os seus filhos lá. Estaciona o carro de qualquer maneira, deixa o carro muitas vezes parado no meio da rua e colocando em risco a vida da própria criança deles. E pedindo que, quase que dizendo, olha, peça para a CMTT, porque a Jaiara pertence a Anápolis, e enviar amarelinhos lá para a porta do SESI na hora da saída e entrada dos alunos, porque vai disciplinar a colocação dos carros e dar segurança às crianças que estudam lá. É uma reclamação certa de Giovanni, e nós temos que fazer isso preventivamente para não ter que chorar depois que um fato desagradável venha a acontecer. Então é a reclamação de Giovanni com relação ao uso tumultuado na hora de pegar e levar os alunos para o SESI da Jaiara, no estacionamento dos carros que estacionam de qualquer maneira, sem qualquer segurança para os alunos, até para os próprios filhos. O Carlos fala lá do setor aeroporto, da quantidade de caçamba que tem lá. Ó, Carlos, nós também vamos levar ao setor próprio da prefeitura, que é a CMTT, para ver como regulariza isso aí, para dar a vocês mais tranquilidade e disciplinar o trânsito aí pela evasão de carros nesse setor, principalmente os carros caçamba. A Cida, lá do bairro das Laranjeiras, ela está falando da falta de assistência da prefeitura. Não regularizou o terreno que eles moram e ainda não tem nenhum benefício de água, de esgoto. Eles têm que viver com a água, têm que viver com a fossa e não tem nenhum programa lá para aquele setor, ali próximo ao Calistópolis, ali próximo ao Vivian Park. Nós vamos também cobrar da prefeitura mais uma vez a regularização para os moradores daquela região. O Eurípides é presidente da Associação de Moradores da Boa Vista. O pai dele, o Bené Silva, os senhores se lembram, bom, os antigos lembram, do Goiá Parque. É, o Bené era locutor, era o dono do Goiá Parque. E ele tem uma praça lá na Boa Vista que tem o seu nome, Praça Bené Silva, bem como também uma quadra de esportes. O prefeito assumiu dizendo que ia fazer a recuperação e a praça está lá totalmente abandonada e também a quadra de esportes sem nenhum benefício, pedindo à prefeitura uma solução, porque não é só pela homenagem ao pai, ao Bené Silva, mas é para facilitar as crianças e jovens da Boa Vista que não tem praticamente área de lazer. O Paulo César, do Adriana Park, fala da erosão que tem lá na região. Nós vamos mandar um repórter aí, viu? E terminar a informação para que a gente possa levar definitivamente aos órgãos da Prefeitura Municipal. Estamos chegando ao final do programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Muito obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar, David, pelos trabalhos técnicos. E muito obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Continue ligado, está chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. A maior festa de forró do estado de Goiás. Fete Forró Recanto do Lago. 5 horas de forró pra você dançar agarradinho. Gravação DVD DJ Marcão. Participação Luiz Fernando e Rafael ao vivo. Tenda eletrônica com top DJ. Fete Forró Recanto do Lago. Informações 3318-1900.